Portal do Arrocha. Por um segundo. Não sei por que você consegue me fazer sofrer. Talvez, quem sabe, ainda sinto algo por você. Se eu pudesse te arrancar do fim do mundo pra te esquecer por um segundo. Pensei que o nosso amor fosse tão profundo, tu me deixou pelo vagabundo. Amar não é dizer só eu te amo, mentir pra todos que está me amando. Você não sabe do meu sofrimento, eu passo horas chorando e bebendo. Amar não é dizer só eu te amo, mentir pra todos que está me amando. Para derrubar corações, fala aí. Não sei por que você consegue me fazer sofrer. Talvez, quem sabe, ainda sinto algo por você. Se eu pudesse te arrancar do fim do mundo pra te esquecer por um segundo. Pensei que o nosso amor fosse pelo vagabundo. Amar não é dizer só eu te amo, mentir.